Everybody's going to notice. Fucking hell. Todo mundo vai notar que o futuro está em nossas mãos. Está muito claro. Já faz muito, muito tempo agora que a humanidade chora de vontade de sair. Está muito claro. Está muito caro. O modelo do meu carro que eu comprei só há 6 meses e já está fora de moda. Que está muito dura a vida nesta cidade de São Paulo. Como eu bem fui ao cinema, não me deixes tão sozinho. Instalam núcleos habitacionais menores para haver maior descentralização, para existir o verde. Navegar de novo, descobrir as novas terras que existem por aí. I'm sure of that. Acima da velocidade da luz.